André Cedeira, o moral de Será Di que eu tô Qual é essa música mesmo? Passa de pouco, vou. Eita, moleca. Calma aí, Marimona, calma aí, Marimona. E tu tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mastiga agora e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo essa situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão? E eu tô chegando, prepara seu coração. Então se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Então se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Quer depositar na Bet? Tem que ser na Green Card, viu? Sua casa de crédito online. Daquele jeitão, meu parceiro Rob Bigode, apaixona condenado. Eduardo, Eduardo, Eduardo. E tu tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mastiga agora e depois esquece. Tu não me merece. E mais um jogo virou. Tô revertendo essa situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão? E eu tô chegando, prepara seu coração. Então se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Então se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra torar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Daquele jeitão. Oh, passando em popopô. Meu parceiro Flávio Bulgueriz, o melhor Campina Grande. BM Lava Jato, meu parceiro Bruno. Tamo junto e misturado. Bugido Cavaco.